Kimba. Isso é mais uma composição do Teo Araújo. Agora eu tô sentindo falta do seu jeitinho meigo, aquele beijo forte que me arrepia inteiro, um jeito carinhoso de me conquistar. Vem correndo, volta logo, vou logo pros meus braços. Faz esse sufoco, vem me tirar do atraso. E você é só minha, oh minha. Amor, olha, eu preciso de você, não importa o que for. Eu gosto de você, só vou te dar amor. Só tenho amor pra dar. E amor, olha, eu preciso de você, não importa o que for. Eu gosto de você, só vou te dar amor. Só tenho amor pra dar. E amor. Ô, Garcia, bora descer aí. Isso é mais um do Teo Araújo, hein? Serve, Barbeira. HL Multimarcas. CDs.com. Amor, eu tô sentindo falta do seu jeitinho meigo, aquele beijo forte e me arrepio inteiro, um jeito carinhoso de me conquistar. Vem, vem correndo, volta logo, ou logo pros meus braços. Faz esse sufoco, vem me tirar do atraso. E você é só minha, só minha. Amor, olha, eu preciso de você, não importa o que for. Eu gosto de você, só vou te dar amor. Só tenho amor pra dar. Amor, olha, eu preciso de você, não importa o que for. Eu gosto de você, só vou te dar amor. Só tenho amor pra dar. Amor, olha, eu preciso de você, não importa o que for. Eu gosto de você, só vou te dar amor. Só tenho amor pra dar. Amor, olha, eu preciso de você, não importa o que for. Eu gosto de você, só vou te dar amor. Só tenho amor pra dar. Eu amo. Arcanjo Miguel Estúdio. Bora, Clevinho! Rafael Celestino.